Esse talvez tenha sido o dia de finados mais diferente que nós já vimos, né? Pelo menos as notícias dizem que estavam bem, bem vazios os cemitérios, e que normalmente é uma data em que ficam bem cheios. Esse hábito, né, de cultuar os mortos é algo que faz parte da gente, porque mesmo sem entender, a gente tem no íntimo essa crença de que a vida continua, de alguma forma a vida continua. E aqueles nossos queridos que foram antes de nós, eles estão em algum lugar. Então, muito antigamente já, povos bem antigos, eles já cultuavam, já faziam essa reverência aos mortos. Já tinham uma data específica dentro do seu calendário, que não é o nosso, para fazer essas homenagens. Depois de muito tempo, para nós cristãos, a igreja ela instituiu um dia específico para fazer isso. Hoje nós sabemos que é o dia 2 de novembro. Por uma série de questões foi escolhida essa data. Interessante que eu falei em cristãos, mas as outras religiões também, as religiões orientais, islâmicas, elas também cultuam os mortos. Talvez não no mesmo dia, mas enfim, todos temos a mesma linha de pensamento. Eu disse, né, por causa de alguma coisa que nós trazemos dentro de nós. Aqui no Livro dos Espíritos, tem dentro de um capítulo duas páginas que falam sobre questão de funerais, como acontece nesse dia. Eu separei duas perguntas pequenas para a gente entender. Foi perguntado assim: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão rezar sobre os seus túmulos? Essa é a pergunta. A resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. A outra pergunta, até uma continuação dessa mesma pergunta: esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? E a resposta: nesse dia eles estão aí em maior número, porque mais pessoas os chamam. Mas cada um deles vem por aqueles que ali estão. A outra pergunta é: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em intenção dele? A resposta diz: a visita ao túmulo é um modo de manifestar o que se pensa sobre o espírito ausente. A prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então, sim, nós podemos ir lá fazer a nossa oração, lembrarmos de uma forma mais intensa, mas o que eles nos dizem é que essa nossa ligação entre eles e nós, nós e eles, ela está presa, vamos dizer assim, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Cada vez que nós lembramos, nós estamos, de alguma forma, nos formando elos entre nós. Estamos revivendo as nossas vivências juntos. E é interessante porque nós estamos sempre de dois lados, né? Hoje nós estamos do lado de cá. Então, quando se fala em dia de finados, nós pensamos nos nossos que se foram. Mas um dia nós estaremos do outro lado. Então, outros talvez façam esse mesmo processo. Nós, principalmente nós ocidentais, nós nos acostumamos a reconhecer as pessoas pelo corpo. Nós achamos que cada um é aquele corpo que eu vejo e identifico. Vamos dizer assim que, para a gente pensar, o que que eu gosto daquela pessoa? Quais são as coisas que eu gosto nela? Tudo aquilo que eu identificar como o que me faz gostar dela, o que me dá satisfação em conviver com ela, a gente vai ver que são valores do Espírito. É por isso que a gente não esquece. É por isso que a gente, às vezes, sofre de uma forma, porque aquela manifestação do Espírito através do corpo é que nós não vamos ter mais. A manifestação. Mas tudo aquilo, aquelas características que me fizeram gostar, elas permanecem com ela aonde ela for. Porque o corpo é matéria. Cada vez que nós nos movimentamos, é uma ação do Espírito através do pensamento e uma série de nervos e, enfim, terminações que fazem que isso aconteça. A ciência, ela consegue mover através de choques elétricos um corpo, mas ela não dá vida a um corpo. A vida quem dá é o Espírito. Eu digo isso para a gente pensar de uma forma, às vezes, um pouco menos dolorida, porque cada um de nós interpreta a questão da morte de uma forma, dentro daqueles valores que nós construímos ao longo de muito tempo, não só desta vida, mas de outras. Para alguns, é algo natural, algo fácil de ser lidado. Para outros, é muito doloroso. Mas todos nós temos uma capacidade, que é a capacidade mental. E é através dessa capacidade mental que nós vamos ressignificando os nossos conceitos. Os fatos não são modificados. A morte é um fato. Não vai ser mudado. Eu gostando, eu não gostando, eu aceitando, eu não aceitando, eu sofrendo ou eu não sofrendo. Não vai mudar. Mas a forma como eu reajo a isso, eu posso mudar. A nossa cultura, eu falei antes, né, de idas ao cemitério, levamos flores, os nossos velórios às vezes são, não vou falar em festa, né, mas muitas vezes o velório acaba sendo um evento social, onde aquela pessoa que partiu, ela é a que menos está sendo verificada ali. Mas isso é um outro ponto. Dentro das nossas homenagens, enfim, elas são sempre carregadas de muita tristeza ou muita dor. Nós parece que temos uma vontade de lembrar das coisas tristes. Porque se nós não sofremos, se nós não nos entristecemos, parece que nós não gostamos daquela pessoa. Por isso que a gente tem que, às vezes, pensar, raciocinar. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os nossos processos de luto, eles são formas de demonstrar o que nós sentimos. Mas eles não precisam de todos os processos de luto, porque luto não é só a morte física, são várias outras etapas. Em cada um deles a gente reage de uma forma diferente. Todos têm a ver com perdas, mas às vezes não são perdas físicas, perdas materiais. Às vezes são perdas emocionais. Todos nós reagimos de alguma forma. E nem todas são com esse sofrimento. Algumas culturas percebem a questão da morte de uma forma muito mais alegre. O mundo é vasto. E outros fazem homenagens mais festivas àqueles que se foram. Como será que eles se sentem? Porque existem os que ficam, os que vão. Nesse momento nós estamos nos que ficam. Mas como é que eles se desprendem dessa carga emocional que nós acabamos criando e cultivando através do nosso sentimento, às vezes pesado? Como será que fica? Tu imagina tu ir visitar alguém que está no hospital e tu sai de lá chorando, sai de lá abalado. Aquela pessoa, ao invés de às vezes receber um consolo, ela fica preocupada com quem está saindo. Qual é a forma mais eficaz que a gente tem para auxiliar a quem desencarnou? Nós estamos em planos diferentes. mesmo que às vezes eles estejam aqui entre nós, mas são atuações completamente diferentes. Não consegue fazer o que nós estamos fazendo e nós menos ainda o que eles fazem. Então cada um de nós tem que dar continuidade à sua vida. E de que forma que nós ajudamos eles? Bons pensamentos, oração, bons sentimentos, lembranças boas de momentos agradáveis, não momentos de sofrimento, porque a gente fica revivendo, às vezes, o sofrimento e fica fazendo com que ele continue acontecendo outras vezes. Então nós temos que fazer a coisa, o desapego que se fala tanto, né? Um dos sinônimos da palavra desapego é despreendimento. É o contrário de prender, né? Nós ficamos, às vezes, apegados, presos a algo que não ajuda. Não ajuda nenhuma das duas pontas. Não é deixar de gostar. Saudade é uma coisa muito positiva, é uma coisa boa. Mas a tristeza, ela tem que ter um limite. Ela não é necessária para a gente conviver com ela sempre. Ela nos adoece. Ela faz mal para outra ponta. Então é nesse sentido que a gente tem que, às vezes, repensar. Nós sabemos que esse é o nosso caminho, de todos. A gente sempre usa a metáfora da escola, né? É que nem o ano escolar. Nós entramos no ano, na série, e temos todo aquele ano para aprender, para fazer as nossas tarefas. E no final do ano, a gente volta. Ou para a próxima, ou repetindo. É natural. Todos nós já passamos por esses processos. Todos nós aqui, é muito provável que já tenhamos tido perdas físicas. E nós não deixamos de gostar nem um pouco daquelas pessoas que já partiram. Nós já temos é que pensar na forma como nós criamos esse laço, estamos alimentando ele. Se ele é algo positivo ou não. Se nós estamos auxiliando ou não. Criando cultura dentro das nossas casas. Em momento nenhum a gente diz, não vamos mais fazer velório nem a cemitério. Não tem nada disso. A gente tem que continuar fazendo as coisas da forma como a gente faz, só repensando. O que se quer é a forma mental e emocional. É nisso que nós devemos pensar, para ter mais saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde mental, saúde física. Esse complexo todo. Porque senão nós vamos murchando, que nem o maracujá, né? Parece que vai murchando, vai, ao invés de manter a essência, o vigor. O livro aqui tem duas páginas só sobre essas questões, mas eu selecionei duas perguntas que eu achei mais interessante para a gente ver. De uma forma simples, as respostas nos dizem, nós nos ligamos pelo pensamento. É através disso que nós nos mantemos unidos. É por isso que quando alguém se vai, ele continua dentro de nós. Jesus mesmo disse, aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Mas ele também disse, amar a Deus acima de todas as coisas. Cada um tem a sua jornada, o seu caminho. Cada um tem que seguir o seu caminho. Tem que fazer as suas escolhas. E muitas vezes as escolhas dos outros não são aquelas que a gente quer. Não é ficar perto de nós. Então, seja pela morte, seja por qualquer outra coisa, nós temos que aprender a abrir. Desapegar, desprender. São os sinônimos que a gente utiliza. E que a gente possa pensar, né? Temos um ano para até o próximo, para de repente entender de que forma que nós vamos fazer essa relação nova.